vazia, porque ele não está aqui. A solidão me invade, sinto a sua falta, ele cuida tão bem de mim. O bem que ele me traz, nunca fez o que ele faz. E sei bem com quem eu estou. O homem pra mim é ele. Que eu amo mesmo, e por mim desejo. Que me olha como a mulher que pediu pra Deus. Que me não vê defeito, sabe que respeito. E faço por ele o que ninguém nunca fez. O bem que ele me traz, nunca fez o que ele faz. E sei bem com quem eu estou. O homem pra mim é ele. Foi que falou que pra esquecer o amor é fazendo amor. Errou. Foi um jogo de lençol pra cada tentativa. Frustrada, só noite perdida. Foi prazer por prazer. Ninguém vai preencher. Te amo. ti. Se sempre quis ouvir, independente do que você vai falar pra mim. Eu fiz tudo até aqui, eu amei por mim, por ti. Mas quem vai decidir sou eu. Então eu me lembro quanto tempo, desde que meu amor só em ti. Eu me lembro, agora sinto que te amei mais do que amei a mim. E mesmo assim, ainda estou aqui. Sempre quis ouvir, independente do que você vai falar pra mim. Eu fiz tudo até aqui, eu amei por mim, por ti. Mas quem vai decidir sou eu. Que te amei mais do que amei a mim. E mesmo assim, ainda estou aqui. E eu quero chamar agora pra cantar essa canção comigo a minha querida irmãzinha maravilhosa. Chega aqui comigo, nega loura, Eliana Renner maravilhosa. Arrasa muito. Canta comigo assim. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus. Sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Em minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. Você é o presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços. Acordar ao lado teu. Mariana Renner. Louca, muito louca. agulhas soltas no ar. Que o tempo passa, depois não vai.